tem nada pra falar. Prefiro nem falar nada, é melhor ficar. Fica de boca fechada, fica de boca fechada, fica de boca fechada. Não tem nada pra falar, não fala nada. É melhor ficar de boca fechada. Fala, mas não fala nada. Você fala tudo, não entendo nada. Tem cara que fala demais, tem mina que fala demais. Seu nome eu nem lembro mais, mas não importa pra mim, tanto faz. Tem gaveta informante, conversa fiado todo instante. Mais pesado que um elefante, pior que não usa nem desodorante. Não tem nada pra falar, prefiro nem falar nada. É melhor ficar. Fica de boca fechada, fica de boca fechada, fica de boca fechada. Não tem nada pra falar, prefiro nem falar nada, é melhor ficar. Fica de boca fechada, fica de boca fechada, fica de boca fechada. Tem nada pra falar, não falam. Tem nada pra dizer, não diz. Eu perco a paciência, tô por um triz. Segue seu rumo, vai ser feliz, hein? Ei, sai da minha frente. Até parece que eu sou seu confidente. Surpreendente, ninguém quer ficar no mesmo ambiente. Do tipo que só dá fala. Esse cara nunca se cala. Ele é o verdadeiro mala. Agora chega perto. Não tem nada pra falar, prefiro nem falar nada. É melhor ficar. Fica de boca fechada, fica de boca fechada, fica de boca fechada.